Capítulo 3 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. O cônego atravessou o armazém e, antes de mais nada, foi dizendo misteriosamente ao compadre: sabe, está fazendo sinal de aparece e é o cruzeiro. Manuel subiu à varanda, deu suas providências para receber um hóspede e saiu com o compadre. Mal afastaram-se de casa, a fortaleza de São Marcos anunciara com um tiro: vapor brasileiro. Os dois amigos tomaram um Scaler e foram a bordo. Daí a 2 horas, com grande admiração e interrogadores olhares dos curiosos, atravessava a Praça do Comércio um belo rapaz com os flancos guardados pelo cônego Diogo e Manuel. — Ó aquele! Quem é esse faceiro que vai com Manuel Pescada? — perguntou o caixeiro de cobrança. — Não sei, homem. Porém, não me tem cara de estrangeiro. Que achas? — É um rapagão. A novidade foi logo comentada. Os burgueses vinham com suas grandes barrigas às portas dos armazéns de secos e molhados, os barraqueiros olhavam por detrás dos óculos de tartaruga, os pretos cangueiros paravam para mirar o cara nova, o perua gorda acudiu logo à rua em mangas de camisa. Quem será esse gajo, ô coisa? Perguntou ruidosamente a um caixeiro que passava na ocasião. Algum parente ou recomendado do Manuel Pescada veio do sul. Manuel apresentou o recém-chegado a vários grupos. Houve sorrisos de delicadeza e grandes apertos de mão. — É um sobrinho do Manuel Pescada, diziam depois, fazendo roda. — Conhecemos-lhe muito a vida. Chama-se Raimundo. Estava nos estudos. — Vem se estabelecer aqui? Indagou o José Buxo. — Não. Creio que montar uma companhia. Outros afiançavam que Raimundo era sócio capitalista da casa de Manuel. Discutia-se-lhe a roupa, o andar, a cor e os dentes. O Luizinho, língua de prata, afirmava que ele tinha casta. Entretanto, os três subiram a ladeira da Rua da Estrela e o doutor Raimundo José da Silva hospedou-se em casa de Manuel em um belo quarto de janelas para a rua e para o quintal. Manuel e o cônego, chegados à casa, cercaram-lhe de perguntas e obséquios. — Benedito, traze cerveja. Ou quer antes conhaque, doutor? — Olha, moleque. — Prepara guaraná, doutor. Venha antes para esse lado que está mais fresco. Não faça cerimônia. Vá entrando para a varanda. Raimundo, depois da primeira hora, queixou-se de calor. Estava horrível. — Olhe, o melhor é ir para o seu quarto e ficar à vontade. Mudar de roupa e arejar-se. Entre e veja se fica bem. Se precisar de qualquer coisa, não faça cerimônia, é só chamar o Benedito. O senhor está em sua casa. Raimundo agradeceu muito e declarou que estava cansado, moído. Que o desculpassem, mas ia repousar um pouco, tinha a cabeça a andar à roda. Pediu um banho morno, tomou um cálice de conhaque e recolheu-se. Raimundo era um bonito rapaz de 26 anos. Um tipo verdadeiramente brasileiro, se não fosse os grandes olhos azuis que puxara o pai, tinha os cabelos muito pretos, lustrosos e crespos, a tez morena, um pouco amulatada, porém pálida e fina, os dentes claros que mais sobressaíam na negrura indiana do bigode, tinha a estatura alta e elegante, o pescoço largo, o nariz direito e a fronte espaçosa. Porém, o que mais impressionava de sua fisionomia, o que mais se prendia e fixava na memória de quem o observasse, eram seus grandes olhos azuis e sombrios, com a pupila muito negra e cercados em forma de amêndoa pelas pestanas crespas. As pálpebras, esfumadas de violeta, tinham uma expressão sensual de tristeza e ternura. As sobrancelhas, muito desenhadas no rosto, como a nanquim, faziam sobressair a frescura da epiderme. A barba, toda raspada, com um colorido azulado, dava ao rosto os tons simpáticos de uma aguarela sobre papel de arroz. Vestia-se com gosto e distinção. Tinha os gestos e as palavras delicadas, convincentes. Sua voz insinuava-se no ânimo de qualquer pessoa como um trecho musical do Guarani. Raimundo vinha do Rio de Janeiro. Era formado em Direito, cultivara com sucesso as artes, a ciência, a literatura e a política. Nunca pensou bem em sua vida e em seus antepassados. Para ele, estava tudo no futuro. O passado, dizia, era um cadáver completamente estéril. Não se transformava, extinguia-se. O futuro, sim, era a vida, a utilidade. e por isso pouco lhe importava o que tinha sido, donde tinha nascido. Lembrava-se, todavia, de ter saído em pequeno do Brasil e afiançava nunca lhe ter faltado o necessário e até o supérfluo. Em Lisboa tinha ordem franca. Quem seria esse bom anjo que de longe o guiava e subsistia? Certamente seu tutor ou seu tio, que seu pai, esse sabia Raimundo, ter morrido antes de sua ida para Portugal. Não porque o conhecesse, que se lembrasse de alguém chamá-lo filho. Esse doce nome era para ele um vinho inteiramente desconhecido, mas sabia-o por intermédio de seu correspondente e por tirar conclusões de algumas reminiscências vagas da meninice. E sua mãe? Quem seria? Alguma senhora culpada e receiosa de mostrar sua vergonha? Seria bonita, bem educada? Raimundo se perdia nessas conjecturas, malgrado seu desprendimento pelo passado, e sentia uma atração irresistível arrastá-lo fatalmente para a pátria. Talvez viesse a descobrir o fio do enigma e, quem sabe, ter uma família. Como isso lhe seria agradável? A ele que sempre vivera só e sem a afeição legítima e duradoura. Se eu viesse a conhecer minha mãe, ah, perdoava-lhe tudo. Sentia necessidade de amar. Precisava se dedicar com entusiasmo a alguém ou a alguma ideia. Não tinha ainda feito uso dessa grande atividade de sentimentos bons ou maus que todo homem possui. No entanto, a história de Raimundo era sabida por todos que conheciam seus parentes no Maranhão. Mas o que tinha ele, refletia às vezes em um retrocesso natural de impressões, com essa história inútil? Se até aí, na ignorância dela, vivera feliz e estimado, concluíra seus estudos, tinha força e saúde, sabia que de bens de fortuna possuía alguma coisa no Maranhão, que diabo? Era liquidar tudo isso e voltar de uma vez para a corte, descansado, independente e vivendo para o futuro e para a humanidade. A história que fosse para o diabo. No fim de contas, era uma espécie de história da carochinha. Na corte abriria sua banca de advogado, criaria um jornal democrata e, em companhia da mulher que o amasse e dos filhos que haveria de ter, cultivaria a literatura, a música, as ciências naturais. Chegaria, quem sabe, a ser um homem notável, pelo menos a ter uma posição importante. E Raimundo sentia-se solidamente feliz. Tinha bastante fé em seu futuro e em seus conhecimentos científicos. E sentia por tudo isso uma impaciência legítima e honesta de prosperar, subir, enriquecer bastante, estimado por sua inteligência real e aclamado por suas glórias intelectuais. A Alemanha, a França, a Suíça e os Estados Unidos plantaram-lhe no coração ideias democratas, sãs, modernas, cheias de amor pelo trabalho, e Raimundo ardia de impaciência por estabelecer sua residência, por se manifestar, por se dar a conhecer. Precisava fazer família, ter casa, estabilidade, para, no remanso feliz de uma vida de trabalho sossegado e metódico, coordenar o que fizera até ali e principiar novas coisas. Queria, enfim, dar começo à vida, à verdadeira existência. Até aí, preparara-se para ganhá-la, para apreciá-la. Mas só o que lhe faltava era vir ao Maranhão. Pois bem, cá estava. Ainda lhe parecia um sonho. E com essas ideias foi que chegou à cidade de São Luís. Agora, na independência de seu quarto, depois de um banho tépido, muito fresco no seu robe de chambre, com o corpo meio quebrado da viagem, o charuto entre os dedos, espreguiçando-se no sofá porque não pôde suportar a rede, declarou-se confortado. Bem, sentia-se satisfeito consigo, quase no fim de seus trabalhos. Ah, bocejou, é torrar o que há por cá e pôr-me a panos. E sorrindo para o teto, deixou cair no chão o charuto e adormeceu tranquilamente. Raimundo nasceu em uma fazenda de escravos na Vila do Rosário quando seu pai, José Pedro da Silva, aí se refugiara, fugido do Pará, ao grito de Mata Bicudo, nas revoltas de 1831. José da Silva enriquecera no contrabando dos negros africanos e fora sempre mais ou menos perseguido e odiado pelo povo do Pará. Até que, por motivos que não vêm a pelo, levantou-se a própria escravatura contra ele, que sem dúvida teria sido vítima desses infelizes, se não fora a Preta Domingas, cuja solicitude e amor abrigaram-no da ira dos revoltosos. Prevenido o contrabandista, passou incólume ao Maranhão, não sem pena de abandonar seus haveres e não sem risco de cair em novos ódios. Que essa província, como vizinha e tributária do comércio do Pará, mantinha instigada pelo farol contra os brasileiros adotivos e portugueses. Domingas, porém, fora previdente, enterrando o ouro que pôde salvar, metal que naquele tempo circulava por todo o Brasil e que mais tarde a Guerra do Paraguai transformou em condecorações e fumaça. A fuga fizeram eles, senhor e escrava, a pé, por maus caminhos, nem só em ser preciso enterrarem-se pelos sertões como criminosos, mas também por não existir ainda a companhia de vapores e o transporte depender das vagarosas barcas à vela e a remo, e às vezes puxadas a corda nos igarapés. Foram parar no Rosário. José da Silva tratou de arranjar-se como pôde e mais tarde, com o dinheiro salvo pela escrava, comprou no lugar denominado São Brás uma fazenda, onde cultivou café, algodão, tabaco e arroz. 3 anos depois, Domingas deu à luz um filho de José da Silva. Chamou-se o vigário da freguesia e no ato do batismo da criança, esta, como a mãe, receberam solenemente a carta de alforria. Essa criança era Raimundo. Na capital, os ânimos tinham acalmado. José prosperou rapidamente no Rosário, cercou a amante e o filho de cuidados, relacionou-se com a vizinhança, criou amizades e finalmente veio a casar pouco tempo depois com a senhora Dona Quitéria Inocência de Freitas Santiago, brasileira rica, de muita religião e escrúpulos de sangue, para quem um escravo não era um homem, e ter a cor negra constituía por si só um crime. Quitéria foi uma mulher má. Se existisse hoje, conheceria já o banco dos réus, mas naqueles tempos sem responsabilidade, em que o escravo era uma mercadoria portuguesa que só servia para fartar a ganância dos traficantes em prejuízo do Brasil, ela, como muitas senhoras brasileiras dessa época, era impudicamente em sua fazenda, o acusador, o juiz e o carrasco. Em suas próprias mãos ou à sua ordem, mais de 6 escravos sucumbiram ao chicote, ao tronco, à fome, à sede e ao ferro em brasa. Porém, sempre foi devota, cheia de superstições. Tinha também uma capela na fazenda, onde a escravatura, todas as noites, com as mãos inchadas pelos bolos ou as costas lanhadas pelo chicote, cantava súplicas à Virgem. Ao lado da capela, o cemitério para suas vítimas. Quitéria casara-se com José da Silva por 2 motivos simplesmente, porque precisava de um homem e porque sabia que os portugueses são brancos. Nunca tivera filhos. Um dia reparou que o marido, a título de padrinho, distinguia com certa ternura um crioulo da Domingas e declarou incontinenti não querer aquele moleque na fazenda. Seu negreiro! Gritava ela, cheia de bilis para o marido. Você quer criar seus filhos com as negras em minha companhia? Era só o que faltava. Se não tratar de despachar este moleque, eu é que o despacho, mas é ali, para junto da capela. José, que sabia perfeitamente de quanto a mulher era capaz, foi logo à vila para dar providências para afastar o filho daquela víbora. De volta à fazenda, gritos horrorosos atraíram-no para o rancho dos pretos. Entrou desapontado e assistiu o seguinte espetáculo. No chão, com os pés no tronco, a cabeça raspada e as mãos amarradas nas costas, estava Domingas, inteiramente nua e com as partes genitais queimadas a ferro em brasa. Ao lado, o filhinho de 3 anos procurava abraçá-la, gritando como louco, mas de cada vez que se aproximava, 2 pretos possantes desviavam a ordem de Quitéria o rélio das costas da preta para enxotar com ele o filho. Quitéria, de pé, horrível, bêbada de raiva, gritava, ria-se, praguejava, uivando nos espasmos fragantes da cólera. Domingas, quase morta, estorcia-se no chão e, no desarranjo de suas palavras e gestos, reconhecia-se facilmente a loucura. O pai de Raimundo teve um assomo de amor e de repugnância, e com tal raiva cometeu contra a esposa que a fez cair. Depois recolheu Domingas à casa dos brancos e cercou-a de cuidados. Quitéria, em companhia e a conselho do vigário do lugar, um padre ainda fresco chamado Diogo, o mesmo que batizara Raimundo, fugiu nessa mesma noite para a fazenda de sua mãe, Dona Úrsula Santiago. meia légua daí. Este vigário Diogo era muito da casa das Santiagos, dizia-se até aparentado com elas. O caso é que foi na qualidade de confessor, parente e amigo que acompanhou Quitéria à casa materna. José da Silva, por esse tempo, chegava à cidade de São Luís com o filho. Aí procurou seu irmão mais moço, Manuel Pedro, e entregou-lhe o pequeno, que devia ficar em companhia do tio até ter idade para passar a Lisboa e matricular-se em um colégio. 4 meses depois, de volta à fazenda, contava o pobre homem encontrar a paz e o sossego para o resto da vida. Esperava que a mulher não voltaria à casa, mas assim não sucedeu. Como sabia que não era esperado essa noite e avistasse luz no quarto da mulher, apeou-se de longe e, receoso de se encontrar com ela e provocar novas questões, guardou o cavalo e entrou silenciosamente em casa. Os cães conheceram-no pelo faro e apenas rosnaram. José Manuel conseguiu não ser percebido, mas ao passar pelo quarto da esposa ouviu sussurros de vozes e, levado então pela curiosidade, aproximou-se cautelosamente e colocou o ouvido à parede. Conheceu logo a voz de Quitéria. Mas com quem conversaria ela a semelhante hora? José da Silva conteve a curiosidade e esperou de ouvido alerta. Não havia dúvida, a outra voz era de um homem. Cheio de raiva, o português meteu ombros à porta e precipitou-se no quarto, atirando-se com fúria sobre Quitéria, que perdeu logo os sentidos. O padre Diogo, pois era dele a outra voz, não tivera tempo de fugir e caiu aos pés de José da Silva. Quando este largou a mulher para se apossar do padre, reparou que a tinha asfixiado. Ficou imóvel. Houve um silêncio incômodo. A situação tornava-se cada vez mais difícil, até que o cura, recuperando o sangue frio, levantou-se, consertou as roupas e, apontando para o corpo de Quitéria, disse com firmeza: "Matou-a. O senhor é um criminoso." "Cachorro! E tu és menos criminoso do que eu?" "De certo, perante as leis, porque você não pode provar que eu cometesse alguma falta, e se tentasse, toda a vergonha recairia sobre sua própria cabeça. Ao passo que eu, além de seu crime de injúria feito na minha pessoa, sou testemunha do assassínio dessa minha infeliz confessada, o que posso provar com esse corpo de delito." E mostrava a marca das mãos de José na garganta do cadáver. O assassino ficou aterrado e de cabeça baixa. "Vamos lá", disse o padre sorrindo e batendo no ombro de José. "Tudo se pode arranjar. Só para a morte não há remédio. A defunta será sepultada vulgarmente com todas as formalidades civis e religiosas, como se tivesse morrido por aí de qualquer moléstia." E dando à voz um cunho de autoridade: "E pelo meu silêncio e discrição sobre o crime, exijo seu esquecimento para minha falta. Aceita?" José saiu do quarto, cego de raiva, de vergonha e de remorso. "Que vida a sua!" ia exclamando. "Que vida, meu Deus!" O padre cumpriu a promessa. O cadáver enterrou-se na capela de São Brás, ao lado de suas vítimas. E todos os do lugar, até mesmo os de casa, atribuíram a morte de Téria ao espírito maligno que se lhe tinha introduzido no corpo. O vigário foi o primeiro a espalhar esses boatos e continuou a pastorar tranquilamente seu rebanho, sempre tido na conta de homem de muita santidade e virtudes teologais, o que ficava bem patente com os copiosos perus, capados e galinhas que os devotos traziam-lhe piedosamente de muitas léguas de distância. Em breve as coisas voltaram todas aos seus eixos. José entregou a fazenda Domingas e mais 3 pretos velhos que alforriou logo e, acompanhado pelo resto da escravatura, seguiu para a cidade de São Luís com o propósito de liquidar seus negócios e retirar-se à pátria com o filho. Domingas pôde, enfim, descansar. Em breve, fantasiaram uma lenda para São Brás e a fazenda ganhou fama de amaldiçoada. O criolinho Raimundo, quando chegou do Rosário para a casa do tio na capital, estava, como facilmente se pode crer, com a pele sobre a espinhela. A falta de cuidados espalhava-lhe na carinha opaca uma cor térrea e doentia. Trazia o estômago muito sujo, a língua áspera, o corpo se finando de maltrato, com seu reumatismo articular, a tosse convulsa, todo ele predisposto à anemia escrofulosa. A apesar do poderoso instinto que existe em todas as mães, a boa Domingas nunca podia tratar do filho. Lá estava Quitéria para desviá-la, para cortar-lhe as carícias. E por isso, quando José anunciou à mãe de Raimundo que a criança ia para a companhia de seu mano na cidade, a preta, com a dor a arrancar-lhe lágrimas desesperadoras, abençoou aquela separação. Raimundo, muito amarelo, linfático, cheio de lombrigas e frieiras, foi encontrar na bondade de Mariana, mulher do tio, um amparo à sua fraqueza e um resguardo à pequenina vida, que teria fugido se não fosse aquela santa. A mulher de Manuel era, com efeito, uma senhora verdadeiramente boa, virtuosa como poucas, amiga dos seus, delicada com todos e seguindo, sem afetação e bastante fé, os belos preceitos do cristianismo. Demais, a gratidão sempre fora uma das faces mais desenvolvidas de seu caráter. Como sabia perfeitamente que o marido devia a generosidade do irmão, o pouco que tinha, julgou-se logo obrigada a desvelar-se pelo filho do protetor, servir-lhe de mãe, criar aquela almazinha com leite de seu coração, porque o amor, dizia ela, é tão necessário para a educação moral de uma criança quanto o leite para a educação física. Raimundo foi, por conseguinte, desde então, tratado como filho. Ana Rosa, o único fruto que Mariana produziu, ainda não tinha nascido. E todos esses desvelos sublimes que a verdadeira mulher possui como um tesouro inato floresceram em proveito do pupilo. Raimundo, em breve, era uma criança forte, bonita e sadia. Um belo dia, Mariana sentiu enjoos, canseiras e manchas na face. Chamou-se o médico e Manuel, depois de se entender com ele, correu ao quarto da mulher e caiu-lhe aos pés. Mariana, vai ser mãe! Foi um alegrão pela casa. Manuel andava estonteado e feliz. Daí a meses nasceu Ana Rosa, fraquinha a princípio, magra, cheia de tosse e com os grandes olhos pretos que puxara Mariana. Os três primeiros meses de sua vida foram um constante combate à morte. Manuel chorava como um perdido. Mariana fazia com muita fé promessas aos santos de sua devoção. Foi devido a isso que mais tarde Ana Rosa se recordava agradavelmente do anjo da Verônica nas festas da quaresma. A mãe velava noite e dia o berço da filhinha enferma e ao lado, estendido aos pés da doentinha, como um cão fiel e amigo, estava Mundico, o outro filho, que ele também a chamava mãe e não se lembrava da outra, da preta, que o trouxe ao peito. A criança salvou-se, graças aos bons serviços de um médico novo que tinha chegado da Universidade de Montpellier, o Dr. Geoffrey. Desde esse dia, Manuel não quis outro em casa e regozijava-se sempre da boa aquisição que fizera. Por esse tempo, pouco mais ou menos chegava do Rosário a notícia de haver Quitéria sucumbido a uma congestão cerebral. Deu-lhe de repente. Explicava o correio com seu grande saco de couro às costas. Foi obra do sujo, credo. E pouco depois, José Pedro da Silva, todo coberto de luto, com as feições encanecidas e o ar abatido e espantado, vinha liquidar seus negócios e partir com o filho para Portugal. Manuel, apesar de não aprovar a paternidade de Raimundo, estimava deveras o irmão e sentia-se de vê-lo tão gasto, tão prematuramente envelhecido. Prontos os negócios, José recolheu-se à última noite que tinha de passar em casa do irmão. No dia seguinte, embarcaria para a Vila do Rosário. Mas não pôde pregar o olho durante toda a noite. A lembrança do que sucedera tirava-lhe o sossego do espírito. Falava só, lamentava-se. Afinal, pôs-se a passear de um lado para outro, cheio de excitação e remorsos, vendo surgir-lhe um espectro de cada canto. Pelas 4 horas da madrugada, Manuel, impressionado de todas as vezes que acordava ver luz no quarto do hóspede, ouvir o som de passos trôpegos, gemidos abafados e um vozear frouxo e doloroso, levantou-se. Terá alguma coisa, José? E, embrulhando-se no lençol, foi ter com o irmão. A porta estava apenas no trinco. Abriu-a e, devagar, no silêncio macio de suas chinelas portuguesas de trancinha, entrou no quarto. José, ao sentir rumor, voltou-se assustado e, dando com um vulto branco, soltou gritos de terror, recuando com os braços estendidos e a fisionomia inteiramente alterada. Manuel correu para ele, mas antes que tivesse tempo de explicar-se, já o assassino de Quitéria tinha caído desamparadamente no chão. Foi um motim na casa, que nesse tempo era no Caminho Grande, e onde os caixeiros de Manuel ainda não moravam com o patrão. A boa Mariana acordou logo em cuidado, cheia de zelo. Um escaldapés, depressa! Dizia, apalpando os contraídos e volumosos pés do cunhado. Tisanas, mesinhas de todo o gênero foram lembradas. Toda a medicina doméstica pôs-se em campo, e daí a uma hora o doente voltou a si. Então, fez meigamente Mariana. José ficou prostrado. Sobreveio-lhe a síncope uma febre violenta que durou até a noite, quando chegou o médico. Era uma febre gástrica, disse este, e mais que a moléstia, requeria cuidado, sossego de espírito, nada de bulha, principalmente. José, apesar da recomendação do médico, quis ver o filho, abraçou-o soluçando e disse-lhe que estava para morrer, e no outro dia, ainda de cama, perfilhou-o, pediu um tabelião, fez testamento e, chorando, chamou Manuel para junto de si. Meu irmão, se eu for desta, o que é muito possível... Remete-me o pequeno logo para a casa do Peixoto em Lisboa. E concluiu dizendo que o queria com muito saber, fosse para um colégio de primeira sorte. Fica bastante dinheiro. Não tivessem pena de gastar com o filho, que dessem-lhe do melhor e do mais fino. Com essas coisas, o doente piorou. E durante os dias de mais risco, enquanto José delirava cheio de febre, apareceu em casa de Manuel o cura do Rosário. Vinha todo solícito saber do estado de seu bom amigo José, de seu irmão, dizia ele com uma grande piedade. E não abandonava a casa, prestava-se a um tudo, com ar discreto, serviçal, às vezes choramingando, que lhe proibiam a entrada no quarto do enfermo. Manuel e Mariana não cansavam de apreciar a solicitude e o interesse com que o bom padre se informava todos os dias do amigo. Honravam-no com recolhimento e respeito. Chamavam-no o jeitoso, bom, diligente. É um santo, dizia Manuel convencido. Mariana confirmava, acrescentando em voz baixa. Por adulação não é, porque todos sabem que o padre Diogo não precisa de migalhas. É arremediado, é. E olhe que sabe aplicar bem o que possui. Seguia-se uma resenha dos acontecimentos louváveis da vida do santo vigário. Citavam rasgos e abnegações, boas esmolas a criaturas desamparadas, perdões de desaforos, provas de amizade e desinteresses. E assim foi o bom padre se tornando da casa de Manuel. Já contavam com ele para padrinho de Ana Rosa, esperavam-no todas as tardes para o café e as noites nos serões. Marido e mulher não perdiam ocasião de contar as boas pilhérias do pároco, glorificar-lhe as virtudes religiosas, recomendá-lo às visitas como um bom amigo, um protetor. Um dia em que ele perguntava, como sempre cheio de interesse, pelo seu doente, disseram-lhe em resposta que o José estava inteiramente livre de perigo e que o restabelecimento seria completo com a viagem à Europa. Diogo sorriu, aparentemente satisfeito, mas quem lhe pudesse ouvir o que ia resmungando ao descer a escada, ter-se-ia admirado dessas exclamações. Diabo! Querem ver que não vai dessa o maldito? E eu que já o tinha por despachado. No dia seguinte, dizia ele aos futuros compadres. Bom, agora que o nosso doente está livre do perigo, posso ir mais sossegado para minha paróquia. Já não vou sem tempo. E despediu-se, cheio de boas palavras e sorrisos angélicos, acompanhado ao sair pelas bênçãos da família. Senhor vigário, gritou-lhe Mariana da escada, não faça agora como os médicos que só aparecem com as moléstias. Seja cá de casa. Venha nos ver, padre, acrescentava Manuel. Apareça, homem. Diogo prometeu vagamente e, nesse mesmo dia, atravessou o Boqueirão com destino à sua querida paróquia. À noite, em casa de Manuel, só se conversou sobre as boas qualidades e os bons precedentes do estimado cura do Rosário. José, com grande contentamento de todos em casa, convalescia prodigiosamente. Manuel e Mariana cercavam-no de cuidados, por fazê-lo esquecer a imprudência da madrugada fatal, que supunham fosse o único motivo da moléstia. Daí, a coisa de um mês, José resolveu voltar à fazenda, a despeito das instâncias contrárias da cunhada e dos conselhos do irmão. — O que vás lá fazer, homem? — perguntava este. — Se era pela Domingas, que diabo! Mandasse a buscar. Porém, que o melhor, segundo sua fraca opinião, era deixá-la lá onde estava. Uma preta da roça que nunca saiu do mato. Não, não era isso, respondia o outro. Mas não iria para Lisboa sem dar uma vista dos olhos pelo Rosário. Ao menos não vai só, José. Eu te posso acompanhar. José agradeceu, que estava forte e em caso de necessidade contava com os canoeiros, que eram todos seus homens. E dizia as viagens que tinha feito, contava partidas engraçadas, falava a rir do boqueirão, que se deixassem disso. Daí a duas semanas estaria de velas para a terrinha. E sempre foi. A viagem correu-lhe estúpida, como costumava naquele tempo, em que não havia ainda o vapor no Maranhão. A fazenda de José da Silva era enterrada 5 léguas pelo interior do Rosário. Fazia-se por conseguinte necessário descansar um pouco na vila, comer, beber, tratar do cavalo e partir. Os poucos afeitos a tais viagens tomam sempre um pajem. É o nome que aí romanticamente se dá ao guia. Este pajem serve menos para mostrar o caminho, que a estrada é boa, do que para disfarçar o terror pelos mocambos ou pretos fugidos e pelas onças legendárias e cobras terríveis de que falavam com assombro. Em todos os sertões do Maranhão, há quilombos ou mocambeiros. É o lugar onde vivem os escravos fugidos com suas mulheres e filhos, formando uma grande família de malfeitores. Essa gente, quando não pode viver da rapina, vive da caça, que é por lá muito abundante e que facilmente se vende na vila. Da sorte que a escravatura, além de tantos mais inconvenientes, trouxe-nos o de povoar nossos campos de salteadores, em cujas mãos têm caído centenares de vítimas. José comprou na vila o que lhe convinha e seguiu sem pajem para a fazenda. Como conhecia ele esses campos, como lhe enchiam de tristeza essas carnaubeiras solitárias, firmes e silenciosas como sentinelas perdidas, como lhe doíam esses ermos pindovais, essas palmeiras misteriosas, quanta vez não atravessou esses barrancos perigosos que se perdiam da estrada, perseguindo uma paca ou um veado. José da Silva sentia agora deixar tudo isso, abandonar o encanto selvagem das florestas brasileiras, ali vivera feliz largo tempo, amara, enriquecera, tornara-se americano, acostumara-se à música daquelas árvores seculares, à harmonia dos campos, às cestas preguiçosas da fazenda, à vida de chinelas e peito nu, à rede embalada pelo vento, o sono guardado por escravos. E tinha de deixar tudo. Ia custar-lhe muito, ia. Para que negar? Pensava ele. Habituara-se àquelas terras. Parou e, como fizesse 4 léguas, sentiu vontade de comer. No interior do Maranhão, o viajante tem de costume só pousar e comer nas fazendas que vai encontrando pelo caminho. Por isso, todas elas têm casas exclusivamente destinadas para esse fim. Porém, José, que aliás pernoitara aí muitas vezes e que sabia perfeitamente com que rigor é observada a hospitalidade nesses lugares, não quis, todavia, suportar a companhia de ninguém, receioso de que interrogassem-no sobre a morte da mulher ou, quando menos, de que atrasassem-lhe a viagem, jantou, por conseguinte, no campo e seguiu. Estava escurecendo. As cigarras começavam a cantar, a forte natureza envolvia-se pouco a pouco em uma coberta vaporosa e sombria para dormir. Anoitecia. Então José sentiu grande desejo de chegar a casa, encontrar uma mesa farta, asseada, onde comesse e bebesse à vontade como dantes. Queria sua cama larga, de casados. Mas nada encontraria. O quarto em que dormia dantes devia estar a essas horas um ermo pavoroso. A cozinha fria, os armários vazios, a horta murcha, os potes secos, o leito sem mulher. Que desconsolo! Apesar de tudo, sentia saudades pungentes por Quitéria. Como o homem precisa da família, considerava ele no seu isolamento. Aquele padre maldito! Quem sabe? Talvez eu a perdoasse e ela se convertesse, viesse a ser uma boa companheira, dócil, virtuosa. Mas ele? Ah, nunca! Ele existiria! E a dúvida é o pior dos tormentos. Ah, ele é que eu devia ter matado. E depois de pensar muito, não, antes assim. Esta conclusão, mais arrancada pelo espírito religioso do que pelo coração, foi acompanhada de um movimento rápido de esporas. O cavalo disparou. Foi um correr vertiginoso. José parecia dormir na regularidade do galope. De repente parou. Um sussurro longínquo de vozes e tropel de cavalos despertou-o. A noite exalava da floresta como uma nuvem medonha que se eleva cheia de fantasmas e terrores. Havia uns restos de claridade do dia e já um balbuciar confuso de trevas. Nos lugares perto do Equador, como o Maranhão, os dias e as noites são sempre do mesmo tamanho. Às vezes já brilha a lua com a altivez de um novo monarca que inspeciona seus domínios, e o céu ainda está ensanguentado da púrpura do último sol, que se esconde no horizonte como um rei caído e envergonhado. São belíssimos os crepúsculos do norte do Brasil. São os mais belos do mundo. José, cheio de pavor, entalado na agonia suarenta de seu remorso, assistia sem apreciar um espetáculo esplêndido. No poente descambava o sol e com seus últimos raios retocava, com a minuciosidade de um bom paisagista, todo o campo e as nuvens de tons quentes e vigorosos. Desse lado tudo mostrava uma face avermelhada e fugaz, ao passo que do lado oposto uma claridade muito fresca e doce, a claridade da lua, debuxava no horizonte o perfil duvidoso das carnaubeiras e dos pindovais. Do claro e escuro desse lado, um grupo confuso e sussurrante se agitava e crescia progressivamente. Era uma caravana de ciganos, dessas que antigamente abundavam no Rosário e vão escasseando em nossos dias. Vinha se aproximando vagarosamente, no passo pesado de uma boiada. E na solidão tristonha da floresta, iam-se pouco a pouco distinguindo vozes e contornando grupos de homens, mulheres e crianças de todas as cores e de todas as idades, que cavalgavam magníficos cavalos. Uns cantavam na cadência monótona do passo do animal, outros tocavam viola, e este acalentava o filho, aquele repetia modas que lhe ensinara a gajoa. Viam-se homens de calça e quinzena, cabelos grandes, o ar indolente, preguiçoso, cachimbo no canto da boca, o olhar voluptuoso e vago. Ao lado deles, mulheres morenas, fortes, com os cabelos muito pretos, escorrendo pela opulência das espáduas, sentadas à moda de odaliscas em volumosas trouxas sobre o cavalo. Algumas traziam filhos ao colo ou na garupa. E lenta e pesadamente a caravana de ciganos se aproximava. José escondeu-se no mato para ver passar. Vinham com certeza enxotados de alguma fazenda, porque o guia, um velho membrudo de grandes barbas brancas, olhos cor de fumo, sombrios, fundos e contraditoriamente vivos, levantava de vez em quando o braço descarnado e ameaçava o poente. Jacareste piquem, diabo! Atravessado tu sejas na boca de um bacamarte! E a voz rouca e profunda do velho perdia-se na floresta. Uma mulher bela, com o colo nu, fresco, a garganta carnuda e lisa, meio deitada no regaço do velho, procurava com um olhar muito mole, de uma ternura úmida e escrava, diminuir-lhe a cólera. E vagarosamente foi passando a caravana de ciganos, iluminada pelos últimos raios da claridade poente. E pouco a pouco o sussurrar de vozes se foi perdendo no murmúrio misterioso da floresta, como no horizonte se perdia a última réstia de luz vermelha. Em breve tudo recaiu no silêncio primitivo, e a lua do alto aguarelava fantasticamente, de uma cor triste e deslavada, a solidão das clareiras. José ficou imóvel, pensativo, perdido em uma nostalgia horrível. O espetáculo daquele velho, abraçado por uma mulher bonita e fiel, mordia-o por dentro com o dente mais agudo da inveja. Aquele, um vagabundo, sem lar, sem dinheiro, sem mocidade ao menos, tinha contudo nessa vida uma fêmea que o acariciava e seguia como uma cadela. E ele, ali no meio do campo, desacompanhado, inteiramente só, chorava. porque arrancaram-lhe a casa, a mulher e a felicidade. E depois, pela ordem natural das ideias, lembrava-se do rosto pálido de Diogo, achava-o bonito, delicado, com seu cabelo anelado, o sorriso terno e piedoso, os olhos e lábios religiosos e sensuais. Este contraste devia, por força, agradar as mulheres, devia vencê-las pelo mistério. E chorava. Como eles não se amariam! Quanto prazer não teriam desfrutado! E insensivelmente comparava-se ao padre, e cheio de raiva, de inveja, achava-se inferior. De repente veio-lhe esta ideia. E se eu o matasse? Repeliu-a, mas ela teimava em ficar, em espreitar as outras ideias. E vinham-lhe à lembrança, com uma reminiscência lúcida e saudosa, o seu casamento, os estremecimentos felizes do noivado, o namoro de Quitéria. Nunca tudo isso lhe pareceu tão bom, tão apetitoso como agora. Descobria na mulher virtudes e boas qualidades para as quais nunca atentara. Seria eu o culpado de tudo? Não teria sido um bom marido? Faltaria em mim carinhos? Interrogava ele a própria consciência. Esta queria acusá-lo. Ele defendia-se, explicava-se, citava fatos, dedicações de sua parte, dava satisfações à consciência, que insistia em acusá-lo. Finalmente José abriu a chorar como um perdido. Surpreendeu-se nesse estado, quis fugir de si mesmo e cravou as esporas no cavalo. Correu muito, a rédea solta, como se fugisse da própria sombra que o perseguia. E se eu o matasse? Era a maldita ideia que reaparecia à superfície de seus pensamentos, como um corpo que se atira com um impulso no fundo d'água e em pouco volta à tona. Não, não. E o cavalo galopava. Não, não, basta um. E assanhavam-se-lhe os remorsos. Uma nuvem escondera a lua, espectros disformes antolhavam-se-lhe na passagem. Suava frio, estremecia na sela, o menor mexer de galhos eriçava-lhe os cabelos, corria. Faltava-lhe pouco para chegar à fazenda, uma miserável distância, e todavia mais lhe custava esse pouco. Fechou os olhos, deixou o cavalo correr à toa, galopando, e via a mulher morta, com a boca muito aberta, os olhos vidrados, a pedir-lhe perdão, com uma voz fúnebre, impossível, a língua áspera, enorme, a dar-lhe voltas na boca. E via aquele padre miserável a seus pés, erguer-se sorrindo para bater-lhe no ombro, apresentar-lhe um alvitre, propor uma condição e passar logo para uma ameaça brutal de chumbo. Tenho-te na mão, assassino! Se me quiseres punir, posso entregar-te à justiça. E José gritou como doido. Eu aceitei, diabo! Eu aceitei! E soluçava. E se eu o matasse? Era outra vez a ideia teimosa que vinha à superfície d'água. Nisso o cavalo acuou. Um vulto negro estremeceu por detrás de uma moita de murtas e uma bala, seguida da detonação seca de um tiro, varou o peito de José da Silva. Os pretos na fazenda viram aparecer o cavalo, tinham ouvido o tiro, acudiram logo à procura da vítima. Domingas precipitou-se sobre o defunto, beijando-lhe as mãos e as faces num delírio. Meu senhor, meu amigo, meus amores! E chorava freneticamente. Foi ele! Gritava. Foi aquele malvado! Em seguida, levantou-se a rir e a dançar, batendo palmas e cantando. Foi o padre santinho de cá que o matou, tralalá. Tinha-lhe voltado a loucura. O crime foi atribuído aos mucambeiros e o corpo de José enterrado junto à sepultura de Quitéria, ao lado da capela que principiava a desmoronar, a míngua dos antigos cuidados. A fazenda, em breve, se converteu em tapera e inventaram-se histórias fantásticas e superstições de todo gênero para explicar-lhe o abandono. O vigário do lugar, pessoa de muita estima e critério, confirmava esses boatos e até amaldiçoava a quem lá fosse. Diziam anos depois que nessa amaldiçoada tapera vivia uma feiticeira preta que, às noites de luar, saía imitar o canto da mãe da lua, dançando e levantando os braços cadavéricos sobre a cabeça em uma postura de dança horrível. Ninguém queria ir verificar o que era aquilo, e o caminheiro descuidado, a quem levasse o caso por aí, via percorrer o cemitério um vulto alto e magro de feiticeira a cantar e rodar. A morte de José produziu um grande abalo no ânimo de Manuel e da esposa. Raimundo sentiu-se bastante. Posto que fosse uma criança e bem poucas vezes visse o pai, sabia, adivinhava que muito devia a esse bom homem, cujas visitas raro lhe não deparavam presentes e afagos. Todavia, como é natural naquela idade, nunca tratara de verificar ao certo que espécie de relações existiam entre seu velho amigo e a senhora que julgava sua mãe. Teria ele, por esse tempo, 5 anos. Vestiram-no de lustrim e disseram-lhe que estava de luto pelo pai. Manuel tratou do inventário do irmão. Recebeu o que cabia a si e à mulher. Depositou no recém-criado banco da província o que pertencia ao órfão e, apesar das vantagens que propôs para vender ou arrendar a fazenda São Brás, ninguém a quis. Feito isto, escreveu para Lisboa, pedindo esclarecimentos à casa de Peixoto, Costa e Cia, e depois de bem informado, remeteu o sobrinho para um colégio. Custou muito a bondosa Mariana separar-se de Raimundo. Doía aquele coração bom e materno ver partir assim, tão sem mãe, uma criança de 5 anos. Contudo, o pequeno, depois de bem enroupado, foi metido a chorar dentro de um navio e partiu. Lamentou-se muito em viagem. Que lhe dessem sua querida mamãe, queria a seu lado Dona Mariana. Quando lá chegou, teve horror de tudo o que cercava, e todavia foi bem tratado. Seu correspondente hospedou-o como um filho, arranjou-o no colégio, recomendou-o muito ao diretor, um velho de grande paciência. Raimundo envergou o uniforme da casa, recebeu um número e enfrentou as aulas. A princípio, sempre que estava só, chorava, tinha medo do escuro, à noite cozia-se com a parede, abraçado aos travesseiros, não gostava dos outros meninos porque chamavam-no calouro, macaquinho. Raimundo, como a maior parte dos brasileiros, recebera uma péssima educação primária. Tinha medo do papão, era teimoso, cheio de caprichos, ressentia-se do "tenha modo, menino, comporte-se, esteja quieto" e outras frases estragadoras com que os pais estúpidos costumam intimar os filhos. "Você é de lá ou de cá?" perguntavam-lhe os colegas para bulir com ele nas horas de recreio. "Eu sou de lá", dizia Raimundo com medo. "Oh, coisa, como te chamas?" perguntaram-lhe de uma feita. "Mundico." Houve um coro de gargalhadas. "Mundico!" E riram-lhe nas bochechas. O filho de José emendou logo, timidamente, oprimido pela vaia. "Raimundo, foi que eu disse." "Roimundo!" gritou um. "Mundico Nico!" exclamou outro. E Raimundo ficava aborrecido, deslocado. No colégio era ele o único estudante que se chamava Raimundo. Davam-lhe vaias por amor do nome. Puxavam-lhe a blusa, batiam-lhe na cabeça, cortada a escovinha. Até que ele, de enfiado, retirava-se a chorar, triste, desacompanhado. Com a idade, porém, apareceram-lhe os amigos. Então a vida não lhe corria tão crua. Quase que já não tinha saudades do Brasil. Faziam palestras, os colegas cobriam-no de perguntas sobre o Brasil. Como eram os selvagens? Se havia mulheres nuas pelas ruas? E se nunca ele tinha sido flechado por um caboclo? Um dia recebeu uma carta da senhora Dona Mariana e, pela primeira vez, recolheu-se a pensar seriamente em si. Mas suas reminiscências não iam além da casa do tio. Contudo, quis parecer-lhe que sua verdadeira mãe não era Mariana. Essa vinha a ser sua tia, mulher de seu tio Manuel, e até, se lhe não mentia a memória, ia jurar ter ouvido dela própria falar às vezes na outra, na verdadeira. Quanto a seu pai, devia ser aquele homem que uma noite apareceu-lhe magro e pálido, e por quem pouco tempo depois vestiram-no todo de luto. Raimundo lembrava-se perfeitamente da última vez que estivera com esse homem, lembrava-se como se fosse ontem. Ele já estava deitado para dormir, chamaram-no, levantou-se e foi todo sarapantado a sentar-se nas pernas do sujeito. E Raimundo recordava-se até que o contato das barbas de José tinha nessa ocasião uma umidade aborrecida, que agora atribuía às lágrimas. Depois foi deitar-se e não pensou mais no homem das barbas. Recordava-se também da moléstia de José, dos beijos e abraços que este lhe dava soluçando. E o véu misterioso de todas essas reminiscências envolvia-lhe o coração de um modo vago, perplexo e triste. Sentia um desejo muito seu de abraçar Mariana e perguntar-lhe pelo pai e pela outra mãe. Os anos, no entanto, se passaram e Raimundo, sempre cercado de dúvidas, de irresoluções, concluiu os preparatórios. Estava habilitado a passar para Coimbra. Matriculou-se na academia. Desde então, principiou para ele uma outra vida. Ao entrar na academia de direito, recebeu a notícia da morte de sua benfeitora. Raimundo chorou amargamente. A saudade apegou-se por bastante tempo à sua vida. Como um parasita incômodo, chegou a parecer-lhe que o Maranhão, ou melhor, que o Brasil, tinha se extinguido para ele. Porém, as mágoas foram desaparecendo e com elas os últimos vestígios da meninice. O rapaz saiu da criança, alegre e feliz, como é sempre a mocidade. Adquiriu novas amizades, enfiou a clássica batina de Coimbra e, afinal, reparou que tinha talento. Escreveu epigramas, satirizou com graça os professores antipáticos, foi imitado, temido e odiado. No segundo ano deu para namorar, atirou-se aos versos líricos, apaixonados, teve ideias, foi aplaudido pelos colegas. No terceiro ano deu para já nota, gastava mais alguma coisa, veio-lhe a mania dos jornais, escreveu com entusiasmo. No quarto distinguiu-se na academia. E daí por diante, ficou um homem, fez-se sério, estudioso e cortês. Seus discursos acadêmicos foram apreciados, elogiaram-lhe a tese. Escreveu contra a forma do governo português e principiou a sentir cócegas pelo Brasil. Formou-se. Pensou então em uma viagem. Em Coimbra, todos o chamavam rico, tinha ordem franca. Preparou as malas. Seu único pensamento, sua ideia fixa, era viajar, instruir-se, abranger muitos e variados conhecimentos, fazer-se um homem útil e estimado universalmente. Sentiu um grande esforço, uma vontade de ferro amarrá-lo ao trabalho. Compreendeu que nascera para as lutas, que era um eleito da geração nova, e sentiu a necessidade restrita de fazer abnegações pelo estudo, de sacrificar-se à ciência. Tinha mocidade, saúde, era feliz, porém às vezes uma sombra de tristeza mesquinha passava-lhe pela fronte larga e inteligente. É que não sabia ao certo de quem descendera. Por várias vezes foi à casa de seu correspondente em Lisboa e procurou disfarçadamente informar-se de sua família. Nada. O Peixoto dizia-lhe em tom seco que o pai tinha-lhe morrido antes de sua chegada a Portugal e que o tio e tutor estava no Maranhão, estabelecido na Rua da Estrela, com um armazém de fazendas por atacado e mais nada. De sua mãe, nenhuma palavra, nenhuma atribuição longínqua. Quem seria ela? Talvez irmã daquela boa senhora, que foi para ele uma segunda mãe. Mas por que tanto mistério? Seria alguma história tão vergonhosa, tão revoltante que ninguém se atrevesse a revelá-la? Seria ele enjeitado? Não, de certo. Que se recordava da fisionomia daquele homem que ia jurar ser seu pai. E, além disso, possuía um legado, era herdeiro, proprietário no Maranhão. E Raimundo perdia-se em um abismo de conjecturas. Das cartas que recebia do Brasil, nenhuma só falava em seu passado. Que ferro! e sentia uma curiosidade irresistível arrastá-lo para o Maranhão. Às vezes, por muito esforço, a memória conseguia extrair aos bocadinhos do passado reminiscenciazinhas vagas, incompletas. Recordava-se imperfeitamente da pequenita, da Aniquita, que muitas vezes adormecera a seu lado na mesma rede. Recordava-se da senhora Dona Maria Barbosa, a mãe de Mariana, que vinha com muito aparato visitar a neta, passar dias. A velha chegava à noite em seu palanquim, carregado por escravo, vestida de nome roda, cercada de moleques, precedida por um preto com lampião de folha oitavado, duas velas no centro, sempre ralhando, gritando, batendo nos escravos e a implicar com ele, com o bodete, como ela o chamava. E recordava-se do rosto descaído de Maria Barbosa, de seus olhos castanhos, muito claros, seus dentes triangulares, cortados à navalha, como barbaramente faziam dantes as senhoras no Maranhão e ainda hoje usam as mulatas. Um dia, em Portugal, Raimundo, aspirando o cheiro da alfazema queimada, sentiu como, por encanto, surgirem-lhe à memória muitos fatos de que nunca se recordara até aí. Lembrou-se do nascimento de Ana Rosa. A casa estava toda silenciosa e impregnada daquele cheiro. Mariana gemia em seu quarto. Manuel passeava de um lado para outro na varanda, inquieto, desorientado. Porém, de repente, apareceu na porta da alcova uma mulata gorda, a quem davam o tratamento de Inhaco Madre. Vinha alvoroçada. Chamou de parte Manuel e daí a pouco todos ficaram alegres e felizes. Raimundo, então, nada compreendeu de tudo isto. Disseram-lhe que Mariana recebera uma menina de França e ele acreditou. E com isto lembraram-lhe outras coisas, como, por exemplo, o macassá muito cheiroso com que Mariana lhe perfumava todas as manhãs o cabelo, porém de tudo o que melhor se recordava era dos lampiões feios com que iluminavam a cidade do Maranhão. Ainda não havia gás nem querosene. Às ave-marias vinha um preto, era o acendedor. Desatava a corrente, abria o lampião, despejava-lhe um pouco de água rasa misturada com álcool. Acendia-o, guindava-o para seu lugar e seguia adiante. Que mau cheiro não havia nos cantos dos lampiões! Oh, o Maranhão devia ser horrível! Uma cidadezinha cínica! Contudo, Raimundo queria lá ir. Sentia atrações por essa pátria. E demais, desde que se emancipara, seus interesses materiais reclamavam essa viagem. Tenho lá meu tio. Irei para a casa dele. Raimundo foi ao escritório do Peixoto, em Lisboa, sacou uma quantia maior, abraçou os amigos e fez-se de velas para a França. Passou pela Espanha, visitou a Itália, foi à Suíça, esteve na Alemanha, deu um pulo a Londres e, no fim de 3 anos, chegou ao Rio de Janeiro. Ali encontrou um sócio da Casa dos Correspondentes de Lisboa. Demorou-se 1 ano. Ganhou amigos, teve entusiasmo pela corte, achou-se feliz com ser brasileiro e resolveu estabelecer sua residência no Rio. E o Maranhão? Que maçada! Que amolação! Mas era preciso lá ir. Era justamente só o que lhe faltava. Com essa viagem, pensava ele, visito minha província, liquido meus bens e conheço minha família. 3 coelhos para uma cajadada. Verdade, verdade, não é de todo mal. Passo pelas províncias, dou um pulo ao Pará e ao Amazonas, que desejo muito conhecer, e volto descansado para o Rio. Espírito tranquilo, meus haveres reduzidos à moeda e o meu futuro certo. No fim de contas, sou um homem bem feliz. A viagem pela Europa fizera-lhe bem. Estava mais forte, mais homem. Gabava-se de experiência, conversava sobre todas as coisas, sabia entrar em uma sala, tinha fina educação e uma instrução variadíssima e sólida. Era bonito, bastante talento. Nada lhe faltava. As mulheres babavam-se por ele. E nessa disposição feliz, tomou o cruzeiro e partiu para o Maranhão. Fim do capítulo 3. Gravado por Adriana Saciotto.